Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar as nossas meditações depois de orar nesses últimos dias. O Senhor me dirigiu à primeira epístola de João e nós vamos compartilhar então sobre essa palavra abençoada. Antes de mais nada, quero dizer a vocês rapidamente, não esqueçam, por favor, por gentileza, de indicar mais alguém para participar desse grupo de WhatsApp Santidade Bíblica. E falo novamente e com rapidez que a vantagem além de ouvir a palavra do Senhor, é que a pessoa pode ouvir ou pode não ouvir na mesma hora, no mesmo dia. E se já tem três, quatro grupos de WhatsApp, pode deletar essa mensagem, já que no blog ela estará permanente. Então, não há problema com sobrecarga no seu celular, tá bem? Então, Santidade Bíblica, nesse número, indique mais pessoas, porque nós queremos atingir o maior número de pessoas que conseguirmos. Oramos na madrugada de ontem, pedindo que o Senhor faça o que ele desejar, segundo a sua vontade, e eu tenho certeza que ele vai espalhar a verdade bíblica como um rio que corre em direção ao mar. Bendito seja o Senhor. Como eu citei o blog, você vai encontrar ali dezenas, dezenas de livros. Só na primeira semana eu falo todos, na primeira semana do mês, como um relatório para quem está intercedendo. Agora eu não vou falar todos, mas são dezenas de livros ministrados capítulo a capítulo, e é claro que você pode utilizar na escola bíblica, em grupos de estudo, em grupos pequenos, e fazer acréscimos, aquilo que o Senhor dirigir você. Então, você vai encontrar um capítulo da Bíblia, vai encontrar, geralmente eu cito uma nota de rodapé, com um dado linguístico, histórico também, e você vai encontrar, vai ouvir duas, três palavras também pastorais, dois, três destaques linguísticos, históricos, duas, três, quatro palavras pastorais, o que torna a reunião do grupo abençoada, primeiro pelo capítulo da Bíblia. Nós temos absoluta certeza que somente lendo o capítulo da Bíblia, basta lermos o capítulo da Bíblia para que uma verdadeira transformação aconteça na nossa vida. Mas se esse capítulo ainda tem algumas informações a mais, alguma palavra pastoral, isso enriquece mais e ainda tem a participação do líder do pequeno grupo, ainda tem a participação dos integrantes desse grupo, ou seja, pode ser um momento extremamente abençoado, tá bem? E agora você vai ter primeira João, primeira epístola de João. O blog, o endereço é bloglogos7.blogspot.com. WhatsApp é Santidade Bíblica, nesse número que eu estou falando com você. O blog é bloglogos7.blogspot.com. E também já há sete ministrações postadas no YouTube. Também são palavras abençoadas e não estou falando de mim mesmo, a palavra é abençoada, e quando a pastora também ministra, é uma bênção, ela tem esse dom, né, essa unção. Então, Tenho certeza que, mais uma vez, o texto escolhido é suficiente para abençoar a nossa vida e mais uma ministração por parte da pastora. E mais adiante vamos convidar pessoas para ministrarem também nesse canal e você será abençoado, tá bem? Já há 7 postagens, a 8ª postagem já está sendo editorado. Então, em alguns dias você receberá. Aproveito para dizer a você que se você fizer a inscrição no canal, ativar o sininho, você recebe imediatamente. Eu não havia aberto ainda a mensagem da cruz que a pastora ministrou e já encontrei pessoas que tinham ouvido. E já tinham feito comentário, inclusive, sobre isso. Então, no YouTube é um pouco diferente. Você dê um like, isso vai fortalecendo o canal, colocando o canal numa posição melhor no YouTube. Há tantas coisas divulgadas no mundo, não é verdade, irmãos? Tantas coisas mundanas, tantas coisas que não são de Deus, e mesmo aquelas que são religiosas, algumas também são meio duvidosas. Então é uma oportunidade. Dê um like. Mais importante, inscreva-se no canal, ative o sininho e inscreva-se, porque você será o primeiro a receber a informação de que já há uma postagem. Peço a gentileza também para você compartilhar. Nós estamos convidando vocês a participar desse ministério. Então, compartilhe com mais uma pessoa que você lembrar. Sempre teve oportunidade, compartilhe. E nos alegrará muito um comentário. Pode ser um comentário fraterno entre nós, com amigos, irmãos. E pode ser um comentário sobre o texto que você ouviu, tá bem? E viu o vídeo, né? Então, é uma bênção. Mas, assim, o importante mesmo é você. Bom, tudo é importante, né? Dê o like, isso vai somando para o posicionamento do canal. Ative o sininho e inscreva-se. Não paga nada, tá bom? Compartilhe com mais alguém, isso é vital, isso é fundamental para alcançarmos mais vidas. E faça um comentário, tá bom? Muito bem. Vamos lá para a primeira epístola de João, no capítulo 1. Eu estou com uma dificuldade e eu vou pedir ajuda aos universitários, porque eu não estou conseguindo transferir a mensagem do irmão Everson para o Santidade Bíblica. Eu vou ter que me informar com quem possa me ajudar. Eu esvaziei bastante o que tinha no celular, mas ainda não consegui. Então, algum problema está acontecendo nessa transferência. Por isso que eu não estou lendo, tá bem? A semana passada foi pelo relatório, mas agora eu não vou ler porque não estou conseguindo mesmo. Mas logo, logo isso estará sanado e nós teremos uma palavra devocional de abertura que o irmão Everson nos envia. Capítulo 1 de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos. E as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Veja bem, já no versículo primeiro, eu vou lendo o capítulo que é curto e já comentando. Todas as evidências, irmãos e irmãs, demonstram que o autor dessa epístola e das outras duas que se seguem é João, o apóstolo João, filho de Zebedeu. É primo de Jesus Cristo. E um dos seus mais chegados amigos. Ele virou apóstolo, transformou-se em apóstolo, que vem do grego apostoloi, significa enviado. Ele foi enviado por Jesus e fez um ministério indescritível. Autor do Evangelho de João, que leva o seu nome, autor do livro do Apocalipse, o livro da Revelação, em grego Apocalipsis. Autor dessas três cartas, primeira, segunda e terceira João, ainda que esse documento possa ter sido escrito de uma vez só, né? Na nossa divisão, ele está assim. Então, preste atenção. Porque é João, o apóstolo, o discípulo amado. A introdução dessa carta trata do mesmo assunto, inclusive com a utilização de várias das mesmas expressões no original grego, que estão registradas no início do Evangelho segundo João, João capítulo 1, versículo 1 a 4. Então, o que era desde o princípio, nós ouvimos. Vimos com os nossos olhos, contemplamos, é alguém que estava com Jesus. E as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Coisa linda, há um seminário chamado Palavra da Vida, é um nome belíssimo para nós colocarmos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, Palavra da Vida. A vida se manifestou, versículo 2. A vida se manifestou, olha só. Deus encarnou-se, né? A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Percebam, Jesus Cristo é reconhecido como vida, como a vida. Afinal, ele é aquele que tem em si mesmo a vida. Sempre existiu e vive para sempre. É melhor que você não use a palavra existiu. Preste atenção, você que está ouvindo, é melhor que você não use a palavra existiu, porque no grego existir é estar fora da extensão, da eternidade, da infinitude. É melhor que você diga assim. Eu estou lendo a nota aqui da Bíblia, mas é melhor que você diga assim. Ele sempre foi. Ele sempre foi. Tá bem? Porque aí não é existir, mas é aquele que foi, que é e será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre foi e vive para sempre. Ou sempre é, não há problema no caso de você usar isso para Jesus. Melhor é sempre foi, para não causar dúvida no ouvinte. Mas, se há um ambiente mais teológico, você pode dizer sempre é, sempre será, né? Então sempre foi e vive para sempre. É igualmente soberano sobre todos os seres viventes e a própria fonte da vida. Jesus, palavra da vida, Jesus, fonte da vida. João começa e encerra sua epístola discursando sobre a vida eterna, e focalizando o tema, o Cristo Jesus. O Cristo, perdão, o Cristo é Jesus, aleluia. O Messias, Cristo é Messias, né? O Messias é Jesus. O Cristo é Jesus, corroborando a mensagem básica do Evangelho: Jesus é o Messias. Evangelho de João, você vai encontrar capítulo 20, versículo 31. Jesus é o Messias de Israel. Ele é aquele que Israel aguardou tanto tempo. Ele é o ungido do Senhor, da casa de Davi. Então, A nossa oração é para que todos os judeus, o mais rápido possível, reconheçam que ele é o Messias. Tá bem? E aquilo que eles utilizam, só um parêntese, hoje, para dizer por que Jesus não se encaixa no quadrante, vamos dizer assim, né, do Messias, não se encaixa no perfil do Messias, todas são insustentáveis. Eu já ouvi dezenas de vezes essa argumentação, uma até muito simplória, porque diz que ele será como Moisés, e Jesus, então, pode ser comparado a Moisés no sentido de libertador, mas ele é Deus para nós cristãos, e Deus que se fez homem, e Moisés não era Deus. Ora, simplório, né? Absolutamente simplório, é uma cegueira espiritual, e nós temos que orar para que eles se convertam no maior número possível. Só vou completar o parêntese para dizer: sabemos que o que antecede a volta de Jesus é demarcado por um último momento com Israel, para a salvação de Israel, do povo de Israel mesmo, os israelitas, e o anticristo há de enganar a muitos deles, até que depois de metade de um tempo completo, ele se revelará como anticristo e eles terão os olhos abertos. Também há um texto importantíssimo nessa história que fala sobre os 144 mil que vão percorrer todas as nações, falando com judeus que Jesus é o Messias. Então, muito embora saibamos disso tudo, nós temos que orar para que o mais rápido possível muitos deles se convertam e aceitem que Jesus é o Messias de Israel e é o Messias da humanidade. Fecho parênteses aí. Louvado seja Deus porque ele é o Messias. Versículo 3: Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. Olha, alguém estava com Jesus. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. Nós estamos proclamando, não é da nossa própria vontade ou porque nós queremos. Não, é porque nós vimos e nós ouvimos. Nós somos testemunhas de como Jesus é o Cristo. Isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E com o Espírito Santo, né? Formando a Trindade excelsa, ao mesmo tempo, um só Deus, porque eles são têm uma identidade, uma consubstanciação, eles são um só no que tange a substância, a essência, eles são um só, eles são três pessoas no aspecto relacional, se relacionam entre si e com o universo como três pessoas, mas são um só. Se você viu o Filho, você enxerga o Pai. Se você tem o Espírito habitando em você, o Espírito te leva a Jesus Cristo, te revela a Jesus Cristo. Se você tem o Espírito também dá testemunho do Pai. E o Pai dá testemunho do Filho, e o Pai dá testemunho do Espírito. É absolutamente fantástico. Um só Deus, como se fosse uma concepção de família. Um só Deus. E três pessoas nessa Santa Trindade. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa, diz o versículo 4. A alegria do apóstolo João, irmãos e irmãs, só poderia ser completa se a igreja compreendesse que o verdadeiro e expressivo amor fraternal produzido pelo Espírito Santo na vida de cada cristão deva ser a mais evidente marca do conhecimento de Cristo e, portanto, da salvação na comunidade cristã. Segunda Epístola de João, nós vamos ver no capítulo 12, se o Senhor nos permitir. Do que estamos falando? Do que o senhor está falando, pastor? Da comunhão. Comunhão. Essa alegria fica completa se nós tivermos comunhão, essa comunhão fraternal, em grego, koinonia. É a expressão clara da união espiritual de Cristo com o cristão, comunicada por meio das metáforas da videira verdadeira e da porta. E nós estamos vendo aqui, né, da palavra, porque palavra, sem essa explicação, é uma expressão do vernáculo, né, de um idioma, né? Então ele é palavra e ele é luz do mundo. Isso tudo revela, acerca de Jesus. Revela a Jesus. Essas metáforas, há outras, o bom pastor, revelam a vida de Jesus. Os sacramentos também, o batismo, a Santa Ceia, revelam a Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 5, dos membros do corpo de Cristo. Romanos 12, de onde vem Metanoia, canal do YouTube, 12, 1 a 8. 1 Coríntios 12, 12, Colossenses 1, 18. Então veja, esses ensinos todos nos levam a uma comunhão com Cristo e uma comunhão entre nós cristãos. É a maior alegria que pode experimentar alguém que encontrou a Cristo, é a comunhão com Deus. E a comunhão consigo mesmo e a comunhão com os irmãos. Aleluia. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos, versículo 5, e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Veja que aqui existir pode ser usado, né? Porque nele não existe, como uma negativa, né? Aqui você pode utilizar. Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Meu irmão, minha irmã, a luz representa tudo o que é dito e realizado, com clareza e verdade. Alguém pode estar perguntando, mas o que é a luz? Nós estamos falando que Jesus é palavra, estamos falando que Jesus é luz. Então vamos lá. Luz representa tudo que é dito e tudo que é realizado com clareza, com verdade, sem obscuridades, sem ambiguidades maliciosas, tudo às claras. Os pecados e os enganos fraudulentos são gerados sob uma penumbra de maus propósitos e torpezas. Ao contrário, Deus é como a luz do meio-dia. Me lembro agora de Provérbios capítulo 4. Ele é como a luz que começa de manhãzinha e vai até o meio-dia, né? No apogeu do sol. Deus é como a luz do meio-dia, ilumina tudo e a todos, até o mais íntimo da alma. Ele é santidade, ele é integridade absoluta. E essa luz se revela em Cristo, que habita no coração dos crentes sinceros e ilumina cada dia mais, gerando a santificação. Jesus é a luz do mundo e nós também passamos a ser a luz do mundo quando o aceitamos como Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, pois ele é a perfeita revelação de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é a perfeita revelação de Deus. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Por isso, quando a pastora ministrou na mensagem da cruz, que está lá no YouTube, que vamos falar sobre cristologia, é porque é o estudo de Cristo que nos leva à revelação de Deus, à perfeita revelação de Deus. Só Jesus Cristo pode nos levar a compreender a perfeita revelação de Deus para esta vida como humanos. Só Ele. Não há dúvida nenhuma para nenhum teólogo, a não ser que tenha faltado todas as aulas. Não há dúvida nenhuma de que quando chegarmos no novo céu e na nova terra, essa revelação será ainda ampliada. Mas para o nosso ser aqui na terra, nessa hora, nessa dispensação, nesses anos que vamos viver, com esse corpo, com esse nome, ele é a perfeita revelação de Deus para tudo que precisamos. Por isso é que eu já disse a vocês, mas vou repetir, que ninguém diga que a palavra de Deus é obsoleta para as necessidades do ser humano contemporâneo. Eu já até mencionei uma certa pessoa, né, sem dizer o nome, e vou mencionar de novo, a palavra de Deus jamais é obsoleta, jamais pode ser obsoleta e jamais poderá ser obsoleta para a vida humana em todos os tempos. Isso foi de uma infelicidade muito grande, mas Deus perdoa os pecados se houver genuíno arrependimento. Outra coisa que eu quero dizer a você é clareza, luz, verdade. Irmãos e irmãs, vocês estão ouvindo alguém que está disposto, se for necessário, se houvesse um debate e nós fôssemos chamados a debater com qualquer pessoa de qualquer crença, ou mesmo entre os cristãos, eu estou absolutamente disposto a contar todo o pecado que eu identifico para qualquer pessoa, em qualquer hora. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso para o meu Pai, já fiz isso para Deus. Quando nós nos arrependemos do mau caminho. Já confessei ao Pai todo o meu pecado, já confessei a mim mesmo, fazendo uma autoavaliação, já confessei dizendo: metanoia, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já disse para muitas pessoas, para com quem agi incorretamente num determinado momento, não há nada a ser escondido, não há fermento na massa, não há nada a ser, como se diz, decorado assim. Eu não sei qual é o nome que se faz para fazer o pão, mas não há uma massa levedada, não há um formato assim todo bonito no pão, mas um formato que é gerado só pelo fermento, por fora. Nós temos que ser por dentro e por fora uma coisa só. Isso é luz, isso é verdade. Então você não tem medo de falar a ninguém, não tem receio, pelo contrário, está pronto a testemunhar. Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, e ele diz que tem um espinho na carne, e só não comunica mais porque tem tanta coisa para escrever acerca da verdade de Deus que ele não vai ficar fazendo confissão todo o momento. Eu também não vou ficar fazendo confissão todo momento, mas estou pronto a dizer a quem quer que seja, a dizer ao inquiridor desse século, a dizer a Satanás: olha, você está envergonhado, porque todo pecado cometido já foi apresentado diante do Cordeiro, já foi lavado com o sangue do Cordeiro, eu estou justificado pela fé e tenho paz para com Deus, então não há nada o que dizer. O inquiridor desse século não pode fazer nada, porque não há treva alguma, não há engano algum. É como o pão sem fermento que o povo de Israel celebrou e utilizou na hora da saída do Egito. O mesmo que você é por dentro, você é por fora. E esse mesmo ser que você é por dentro e por fora, claro, em grande parte do tempo, se você já se converteu a Jesus, em grande parte do tempo, em quase a totalidade do tempo, você vive buscando louvor, oração, jejum, santa ceia, santidade, comunhão, tudo isso. E em alguns momentos, acidentalmente, você comete pecado. Nesse acidentalmente, você confessa para Deus genuinamente, sinceramente, porque ele vai, esse texto vai falar sobre isso, ele já lavou você na cruz do Calvário, e você, como filho dele, como amigo dele, vai confessar por causa do relacionamento com ele, para que você não seja cínico perante ele, perante si mesmo, perante as pessoas. Você está pronto em absoluta santidade para confessar pecados conhecidos, pecados ocultos, pecados involuntários. Para quem não sabe o que é isso, pecado involuntário é quando um acidente acontecia mesmo. Alguém pediu uma cabra de uma outra pessoa lá em Israel, e essa cabra se feria ou morria, e essa pessoa tinha que. Foi involuntário, mas ela tinha que pagar por essa cabra, né, ou por esse animal. Se fosse uma outra coisa que ferisse alguém, e fosse uma ferida de morte, e se isso foi involuntário, então ele ia para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. O povo de Israel, na divisão de terra, separou seis grandes cidades para refúgio. Os levitas coordenavam, moravam ali, e pessoas que cometeram um pecado involuntário, sem a intenção, iam para lá, para que o vingador não os matasse. Se a pessoa matou alguém sem intenção, e isso podia acontecer, num treinamento, por exemplo, de tiro ao alvo com flechas, e entrou alguém na frente e acertou, ou poderia ser com um pedaço de madeira, com um pedaço de ferro, alguma coisa aconteceu, ele ia ficar lá na cidade de refúgio e só sairia quando o sumo sacerdote morresse. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro, o nosso refúgio é o Senhor. Segundo, o sumo sacerdote das nossas ofensas é Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz do Calvário. Como o sumo sacerdote já morreu, nós não precisamos ir para uma cidade de refúgio. Nós estamos livres para sair da condenação, porque todo escrito de condenação contra nós foi cumprido em Cristo Jesus. E você pode então ter essa transparência com Deus, consigo e com o outro, porque você está livre, livre, livre de toda condenação. Isso é justificação pela fé. Justificação é o ato de justificar, ou seja, aquele que era culpado agora foi justificado. Foi tornado justo. Então, eu dou esse testemunho para você e eu quero recomendar a você: seja transparente com Deus, consigo e, quando necessário, com o outro. Porque Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. A mínima sombra de treva. E por isso nós não podemos andar nas trevas. Versículo 6: se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Aqui é uma coisa interessante. Outra coisa interessante, né? Que eu tenho trabalhado sobre a necessidade de nós qualificarmos o corpo de Cristo. Que bom o crescimento numérico, porque as pessoas estão abandonando falsos cultos, falsos deuses, o ateísmo. Que bom, desde que, junto com o crescimento numérico, nós tenhamos um crescimento qualitativo. Os pastores e as pastoras devem sonhar com isso e trabalhar por isso de dia e de noite. Não basta crescer numericamente, é necessário crescer qualitativamente. Vamos ver o que é isso? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Deus, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui não vai nenhum juízo moral, mas é só uma identificação, porque não vai juízo porque eu não sou juiz. Só Deus é juiz. E houve um momento de juízes na história da igreja. Alguns reis também exerceram um momento de juízo, alguns profetas, mas nós não somos juízes, somos testemunhas. Mas aqui vale a pena dizer, aparece no celular uma pessoa dizendo aí, olha, fulano, tal, celebridade tal, converteu-se a Jesus, agora é evangélico ou é católico. Aparece. Mas imediatamente, ou no, na mesma postagem, ou em outra postagem, essa pessoa dizendo-se cristã, agora eu não vou ficar denominando o lugar onde ela está congregando, ela se diz cristã, mas ao mesmo tempo age como todas as outras pessoas que não são cristãs. Ora, isso é impossível. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos. Nós não podemos caminhar nas trevas e não praticamos a verdade. Isso significa que um momento de pecado, um momento de treva tem que ser absolutamente acidental. Absolutamente acidental e não uma regra, e não um padrão. O problema que nós estamos encontrando com esse crescimento explosivo, até marcado por uma coisa linda, né? No Brasil, que é a música popular brasileira, e a música chegou à igreja. É ótimo, é lindo, tem canções maravilhosas. Mas o problema é que a pessoa então vai, se converte em tese, eu estou pondo aqui em tese, entre aspas, mas ela continua com o mesmo padrão, pode aparecer num programa de televisão dizendo: Ah, eu era cristão, agora não sou cristão, eu ganhei um prêmio num desses programas de disputa, né, realities, e eu não sou mais. Mas como não é mais? Então. Por que não é mais, né? Talvez fosse muito raso. Talvez fosse muito raso a experiência. Eu estou só levantando a hipótese, eu não estou afirmando mesmo. Talvez fosse muito raso, tivesse no campo da emoção, da musicalidade, ou de um sermão que prometia, ou vários sermões que prometiam bênção de Deus. Então, meus queridos, prestem atenção. Se a pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na essência, na substância, no seu ser, você é novo, nova criatura. As coisas velhas passaram. Aí que a gente vê que houve conversão. Passaram. Tudo se fez novo, passou o antigo. Passou. Agora pode acontecer, sim, no momento com a esposa lá, com o esposo, teve uma discussão com o filho, com a sobrinha, com o neto, com alguém do seu lugar de estudo, com alguém no seu lugar de serviço. Pode acontecer aqui ou acolá, em uma área ou em outra, nem em muitas áreas, pode acontecer alguma coisa. O texto mesmo vai dizer logo à frente. Agora, regra não pode ser, porque se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Ou você tem comunhão e muda de vida, ou você não tem comunhão. Porque se disser que tem e anda nas trevas, é mentiroso. Se, no entanto, andarmos na luz como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui a expressão caminharmos é uma metáfora também do nosso comportamento diário. Os cristãos eram conhecidos nessa época como as pessoas que pertenciam ao caminho. Os cristãos no primeiro século eram chamados de os do caminho, os que estão caminhando, né, em direção ao novo céu e à nova terra, em direção a Jesus, em direção à terra prometida. Tá? Você vai encontrar essa referência em João 14, 6, Atos 19, 9 a 23, Atos 18, 26, Atos 19, versículo 9, Atos 19, 23, Atos 22, versículo 4. Então, uma das palavras-chave dessa epístola é pecado, pois ocorre 27 vezes no texto original grego. Então, nós temos que definir, irmãos. Qualificar a igreja é para isso, para que alguém, uma vez que tenha tido a experiência, e nasceu de novo, foi batizado, entenda que agora, de fato, né, primeiro o Espírito já tem que convencer se houve experiência real. E só que às vezes convence, mas a pessoa não nasceu na igreja, como eu nasci, como outros nasceram, e crescemos ouvindo desse padrão. Então, o Espírito convence de uma nova vida, mas nós, pastores e pastoras, temos que trabalhar para que líderes em geral tem que trabalhar para que a pessoa entenda, agora você é do caminho, você é de Jesus, você é uma nova criatura, agora é um novo viver, é um novo modo de ser, é um novo modo de pensar, é um novo modo de agir. Você não se conformará com esse século do jeito que está, mas você se transformará. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai começar a transformação pensando diferente acerca da vida, acerca da história, acerca de tudo. Porque agora você está passando por uma metanoia, né? Uma mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E eu já disse a vocês, mas se alguém não ouviu naquele dia, mente para o grego não é como mente para nós, tá? Não é como a compreensão da palavra mente para nós. Mente, razão para o grego é onde está localizado o fórum mais importante do ser, onde está localizado aquilo que coordena a razão de ser de alguém. Se você perde essa noção ou não, ninguém te explica, você pensa como nós pensamos hoje em dia. Não, para os gregos, depois de 6 séculos de filosofia, quase 7 séculos ininterruptos, a razão, a mente, é algo que é como o coração para nós, como o coração para os hebreus, é como o centro da vida. Então, Você vai ajudar a pessoa a entender que agora o centro da vida dela é o caminho, é Jesus, tá bem? E para encerrar esse primeiro capítulo, a confissão de pecados e o perdão. Primeiro, lembre, o que Jesus fez na cruz foi sacrifício único e suficiente para redimir todo o pecado. No atacado, está tudo redimido. No varejo, está tudo redimido. Então, por que confessar pecado? Porque você tem um relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de aliança. Ele gosta, ele quer ouvir você. Não se flagelar, não se machucar, não se martirizar, não carregar a culpa, nada disso. Mas ele quer ouvir de você uma autoavaliação, como você quer do seu filho, como você quer do seu aluno, professora, você quer que o seu aluno pergunte, responda, né? Como você quer do seu funcionário, patrão, você quer que ele, né, diga isso, diga aquilo, isso é como o nosso relacionamento com Deus. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, fiel à obra que ele mesmo realizou, né? E à aliança que ele tem com você. E é justo, ele é fiel e justo. Ele é justo porque lá na cruz ele justificou você e disse assim: está consumado. Para operar a justiça, para praticar a justiça, ele é fiel àquilo que ele fez na cruz e ele é justo porque já está estabelecido: quem me aceitar como Senhor e Salvador será justificado. Quem crer e for batizado será justificado. Então ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. No original grego, fiel e justo diz, é uma coisa só, um conceito só. Olha só que beleza. Fiel e justo, uma coisa só. Se alguém é fiel, é justo, se é justo, é fiel. No original grego, a expressão fiel e justo comunica um conceito único. Conceito único, fidelidade e justiça estão totalmente atrelados. Então é isso, foi escrito em grego. Esse aspecto linguístico revela um pouco mais sobre o caráter de Deus e sua forma de julgar todos os que, mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados e recebem a graça perdoadora, também chamada de graça justificadora, né? Graça justificadora, graça salvadora, isso tudo diz respeito à graça perdoadora, graça santificadora, graça glorificadora, que vai fazer com que nós entremos no céu com um novo corpo, um novo nome, não mais sujeitos a pecado algum. A graça perdoadora da promessa que Deus firmou com os seus. Tem 1 milhão de textos. O perdão é o milagre de se restaurar completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança. Quando você comete pecado contra alguém, a primeira coisa que acontece é a quebra de confiança. Essa é a primeira coisa que acontece. Acontece a raiva, a ira, mas a coisa mais substantiva nesse caso é que ocorre uma quebra de confiança. A pessoa já não confia mais em você. Ah, se pecou, agora já não é digno da minha confiança. Então, o perdão. Quando é perdão de Deus mesmo, muita gente diz que perdoa, mas perdoa só que não tem contato nenhum. Perdoa, mas nunca mais liga para outra pessoa que cometeu o pecado. Nunca mais faz um telefonema. Nunca mais promove um encontro. Nunca mais quer estar junto com essa pessoa que cometeu o pecado. Se a pessoa passar de um lado da rua, ela passa de outro lado. Irmãos, nós estamos assim inundados de irmãos e irmãs que carregam o sentimento de culpa pelo pecado e outra multidão que carrega amargura no coração porque não liberou perdão. Então, só há dois remédios para isso. Quem está carregando culpa, entenda, o seu pecado foi perdoado. Se você confessar o pecado, diz o texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fidelidade e justiça, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Não carregue mais uma tonelada no seu ombro. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Pare de carregar uma tonelada no seu ombro. E para o outro grupo, que na verdade cultivou dentro do seu coração a desconfiança para com aquele que pecou, aquela que pecou, desconfiança, quebra de relacionamento, quebra de confiabilidade, só tem um remédio, irmão. Só tem um remédio, irmã. Entre em contato com essa pessoa. Converse com ela. Comece a restaurar a comunhão. Se você perdoou mesmo, o perdão bíblico está expresso com muita clareza em Lucas capítulo 15. Quem perdoa, recebe o filho com um abraço, dá um anel para ele pôr no dedo, dá uma nova roupa para ele vestir, dá uma nova sandália para ele calçar e faz uma festa. E coloca essa pessoa de novo no lugar onde ela estava na sua vida. Você quer ter certeza quando alguém não perdoou? É só você olhar se a pessoa que diz que perdoou colocou o infrator na mesma posição que ele estava antes do pecado, na mesma posição que ela estava antes do pecado. Aí você já tem a resposta. Perdoou mesmo, porque recolocou essa pessoa no lugar de honra, deu sandália, deu roupa, deu anel, fez festa, tá tudo certo e vamos caminhar. Se perdoou, é isso que acontece. Se não perdoou, o que acontece é que a pessoa diz: eu perdoei, só que eu perdoei, mas não confio mais. Eu perdoei, mas não ando mais junto. Eu perdoei, mas eu não quero mais saber notícia. Eu perdoei, mas eu não acredito mais nessa vida. Pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer área. Eu perdoei, mas eu não quero saber mais. Então, se a pessoa disser isso, eu estou te dando o diagnóstico completo e a resposta absoluta. Não há dúvida. Se a pessoa perdoou, ela recolocou o infrator no lugar que ele estava ou que ela estava. Se não colocou no lugar que estava, é porque não perdoou de fato. Está carregando. Um carrega a culpa do pecado nos seus ombros, uma tonelada. E o outro carrega uma tonelada de amargura, raiz de amargura. Vai guardando. Puxa, mas. Eu não esperava, isso eu não podia esperar. Qualquer coisa eu aguentaria, mas isso não, né? E aí, então, o relacionamento vai para o espaço. Irmãos, em nome de Jesus, que você que está se sentindo culpado, hoje confesse para Deus, se não confessou no dia da conversão, confesse agora. E se não houve conversão, confesse agora. Que você está andando sem Deus e aceite a Jesus como Salvador do seu pecado e Senhor da sua vida. E seja batizado e torne-se um seguidor de Jesus, da luz, da verdade, em nome de Jesus. E meus irmãos, à luz de 1 João, não vamos afirmar que não temos cometido pecado, que é mentira, mas que isso seja cada vez menos frequente, até desaparecer, porque nós vamos entrar na glória, isso lá vai desaparecer, então que nós possamos ir experimentando a santidade, santificação. E se você é da fé, perdoe de verdade, restabeleça a comunhão e tenha uma convicção no seu coração. Geralmente a pessoa que cometeu o pecado, ela fica absolutamente constrangida, totalmente constrangida de te procurar. É você que tem que ser como pai amoroso, que fica na estrada esperando. O filho chega e diz: "Eu quero ser pelo menos teu servo." Ele diz: "Nada disso. Nada disso." É você que sofreu a infração que vai perdoar. Então, o último versículo, né? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Como diziam alguns, além da quebra de confiança que eu mencionei, como diziam alguns dos pais da igreja, santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas do perdão. E temos que nos lavar mesmo. Eu ensinei sempre os discípulos de Jesus a pedirem perdão por pecados que eles nem conhecem, pecados ocultos. E é isso que eu faço. É isso que eu faço todos os dias. Senhor, me perdoa por aquilo que está no meu inconsciente, que eu nem sei. Perdoa, Senhor, algum pecado involuntário que eu nem percebi. Porque nós temos que andar em absoluta pureza e santidade. João combate os gnósticos do seu tempo, que não conseguiam reconhecer que os seus atos de imoralidade e ganância eram, de fato, pecados. Para eles, tudo bem, eles se chamavam de cristãos, cristãos gnósticos. Não vou entrar nisso agora, porque leva um tempo grande, mas eles acreditavam em, primeiro, que Jesus não veio em carne, né? Jesus era só uma alma, uma aparição. O docetismo vai falar disso, né? Ele tinha aparência de homem, mas não era homem. E outra coisa, eles pertenciam a uma religião de mistério e transformaram o cristianismo deles numa religião de mistério, só para iniciados. Como hoje existe ainda, só para quem pertence àquela ordem, né? Então, dos iniciados, e aí tem o grau 1, grau 2, grau 3. Né? E aí vai. Então, João combate frontalmente os gnósticos. E nós também devemos combater, porque Jesus veio em carne, não pecou, fez sacrifício único e suficiente para a remissão dos nossos pecados. Irmãos e irmãs, que vocês andem na luz, que todos nós andemos na luz, que todos nós andemos na verdade, com transparência. Que todos nós andemos na palavra na vida eterna, ou seja, em Jesus Cristo, aquele que nos conduz à vida eterna. Que nós sejamos testemunhas da mensagem por experiência própria e afirmemos em comunhão uns com os outros, na coinonia, aquilo que temos que viver, viver na luz, viver na verdade. E só não façamos uma coisa, não mintamos para nós mesmos, dizendo que não temos pecado. Há um outro capítulo também, mas eu não vou fazer isso agora, quem sabe numa série. E eu estou falando sério, numa série vale a pena, porque aí dá tempo. Há uma outra possibilidade que alguns levantaram no século XVIII, mas levantaram com muita fundamentação, acerca de não chamar mais de pecado aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo, ama a si mesmo, e levando em consideração alguns elementos filosóficos do que é a perfeição, e levando em consideração alguns elementos bíblicos, se defendeu uma tese, tá bem? Mas eu não vou falar isso agora com você, primeiro porque não dá tempo, e segundo porque merece fazer, ser feito com excelência. Mas hoje o que me interessa é que você saia entendendo que todos pecaram. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Mas confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e andemos na luz, na verdade, na palavra da vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, nós estamos querendo realmente tocar em corações. Eu acredito que se nós conseguirmos 7 mil pessoas aproximadamente nessa multidão de milhões de cristãos, se a gente conseguir 7 mil homens ou mulheres que não se dobrem a Baal, estou recorrendo ao texto de Elias para falar isso, tá? 7 mil homens ou mulheres que não se dobrem a Baal no Brasil, 7 mil homens e mulheres no Uruguai, nos Estados Unidos, em cada lugar, em cada país, em cada continente, então nós qualificaremos os irmãos e as irmãs, e tenho certeza que com muita Bíblia, muita santidade, muita verdade, nós teremos um grande avivamento, talvez o último grande avivamento da história. Tá bem? Por isso eu digo a você: assista a mensagem na cruz, onde a pastora introduz o tema, só introduziu, e inscreva-se no canal. Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Então, dê o seu like. Assista, inscreva-se, ative o sininho, é uns 5, sabe, uns segundos. Compartilhe com as pessoas, faça espalhar isso pelas mais diversas denominações e faça um comentário que vai nos alegrar muito. Que Deus te abençoe e te guarde, e nós vamos continuar agora em 1 João. Você viu que João é curto e direto, né? Firme. Um capítulo, mas já diz assim muito. Então nós vamos continuar em 1 João. Que Deus abençoe você e a sua família e os membros da Igreja de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação, a inspiração, o avivamento do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.